jogo e começa mais uma prorrogação. Perdido, você manteve acesa a minha esperança. Nada fazia sentido, e você me deu colo como quem protege uma criança. Quando se apagaram as luzes, você me deu a mão e me guiou no escuro. Como o sol cortando as nuvens, você me iluminou e foi meu porto seguro. E eu que acreditava que essa história de romance fosse coisa de momento, mas você, prorrogação, mostrou que o amor é o maior dos sentimentos. Ah, o belo! Ah. É tão lindo que eu achei que era Álvares de Azevedo, mano. Meu Deus. O belo. É uma coisa mágica e maravilhosa, assim como a arte do Roninho, que também tem nesse podcast, mas você tem que escutar muito dele até você chegar lá umas 2 horas. Mais ou menos, né? Então, estamos de volta aqui para mais um podcast do Prorrogação e temos convidado especial diretamente do mundo otaku, o Lozekan, né, Lozekan? Aqui do país vizinho, oi. Do país vizinho, né? Desse país do sul, né? É, onde ele é um colono de merda. E o Ero é invejoso. Ele que é torcedor do Grêmio, né, Lozekan? Óbvio. Logo, óbvio. Óbvio, não escutei o podcast. Sempre que você. Óbvio que torcedor do Grêmio. De quem mais seria? Ser colorado, tá doido? Ué, nunca se sabe, ué. Ah, não. O Ero Marx é do Rio de Janeiro, torce pro Corinthians. Sim, ou seja, não torce pra ninguém. É, ele torce pro Corinthians, né, mano? O que significa que ele mata pessoas. É, e comete assaltos. É, significa várias coisas na realidade, né? Significa que eu honro a camisa. pra quem não escutou o último podcast, ou mesmo você, Lozekan, no último prorrogação, comentamos assim: Corinthians tá ganhando roubado. O Ero Marx não falou nada. Eu perguntei, mas por que você não falou nada, Ero Marx? Ué, o Corinthians tem que ser roubado. Meu Deus, mas é verdade. Verdade, não, né? Não tem graça. É uma coisa muito triste. Que é verdade. É muito errado isso. O Carlos tá aqui também, né, Carlos? Tô dormindo. É, assim, quem escutou o podcast também sabe, né? Que o Carlos dorme e ronca ainda por cima, né? Nossa, mas ronca alto, mano. Ronca alto, né? Nem pra roncar alto. Cara, tu já foi gordo, Lucas. Tu devia roncar alto pra caralho também. É, e daí? Não sou mais gordo, eu virei um ser humano. É, mas o Ero Marx ainda é gordo, então ele deve roncar alto pra caralho e babar a mãe. O Ero Marx é mensageiro e nem manda mensagem, mano. Pô, já entendeu. Ele dorme quando ele manda mensagem, tá ligado? É aquela pessoa que dorme escrevendo no MSN. Não, ele não manda. O mensageiro que ele é mensageiro da moda antiga. É a pé. Não, ele não manda mensagem. Eu perguntei pra ele, o que você faz? Você é mensageiro? Você manda mensagem? As pessoas, não, só carrego mala. Ué? O que você faz então, mano? Eu roubo os hóspedes. Ué, irmão, vai dar gorjeta não? Ué, aqui o 3 entrou na tua cara, filha da puta. Quando o cara tá bêbado, quebrando o hotel. Tira as toalhas do banho. Ai, caralho. Bem, então é isso, mais prorrogação. Vamos embora, vamos falar de notícias. Oh, Seneca já teve um podcast ao vivo? Não. Olha só, primeira vez, olha a coisa, você viu que incrível isso? É, sabe bichão. Sabe o que isso se chama? Preguiça de editar. Também. Eu pensei em fazer só por preguiça também. O problema é o investimento, é caro, gasta dinheiro, olha só. Então é isso aí, vamos para a notícia, nossa primeira notícia. Lembrando, a gente tem que fazer esse aviso do quando isso acontece. Todas as notícias foram selecionadas pelo Euro Marx, tá? Então, se você achar que a gente tinha coisa melhor pra comentar, culpe o Euro Marx. Não culpe a mim, não culpe o... Não tinha não, irmão. Não tinha não. Essas são as melhores notícias. Bem, então vamos lá. Primeira notícia. Ibrahimovic diz que não liga para críticas, já que na França ele não entende a língua. Sensacional, né? Sensacional. Mano, mas sabe qual que é a realidade? Nesses países assim, eu imagino, tipo, Douglas Costa no Bayern de Munique. Óbvio que nenhum torcedor do Bayern tem motivo pra reclamar dele agora. Mas ele tá lá, os caras tá lá reclamando. Quantas as básicas, mano? Beleza. Chamando ele de molecadinha nojenta em alemão. Exato. Cagando, né? Ele tá cagando, não tá entendendo. Mas é verdade. Saiu no jornal lá, todo de jornal. Você acha que o Douglas Costa tá entendendo? É igual na Ucrânia, não devia entender porra nenhuma, não. Não, é. Foda-se. Mas eu só sabia de dar rolê nas loeiras, velho. Mas eu acho que no caso do Ibrahimovic tem uma coisa, tipo, a mais. Porque já que ele é Deus, as pessoas têm que aprender a falar latim pra criticar ele. Ou sueco. Deve ser mais difícil. Deve ser mais difícil. É difícil ainda. Cara, mas o Ibrahimovic... É engraçado isso, porque o Ibrahimovic... Mano, ele é muito isso. Ele chega pro jogador lá, o cara vira pra ele e... Quem é você? Não sei, na camisa dos caras, tá ligado? Filho da puta. Cara, e sabe o que é pior? Ele tá jogando mal, velho. Isso que é foda, mano. Coisa mal cara. Pros padrões de Ibrahimovic, né? Que já é melhor que muita gente. Velho, mas pensa só, o importante não é jogar bem, porque é tudo ser mala, tá ligado? Porra. Futebol é assim, cara. Viu o Cristiano Ronaldo? Tá jogando porra nenhuma agora, mas é mala. Porra aí. Ah, mas tem uma diferença, cara. O Ibrahimovic é um mala muito engraçado, cara. É muito mais engraçado ver ele ver o nome da camisa nas costas da camisa do cara do que o Cristiano Ronaldo dando piti, mano. É uma marra mais divertida, né? Do Cristiano Ronaldo é chato. Não. Mano, aquela dessa da camisa, cara. Nossa, eu ri demais dele fazendo isso. Quem é você? Mas é engraçado, porque o Cristiano Ronaldo ele é mala por ser mala. Tipo assim, sou fodão. Só falou, o Ibrahimovic não é bem isso, é tipo assim, é zoar. Ele zoa a parada, tipo assim, por isso que ele é fodão, tá ligado? Ele é bom, um ótimo jogador, já teve tempos muito melhores que esse, mas ele é um bom jogador. Então ele faz essas paradas de tipo, o repórter vem perguntar a parada pra ele e ele fala, você não assistiu o jogo, caralho? Tá me perguntando por quê? Você não tava vendo o jogo? Entendeu? Tipo assim, não é porque, tipo, ah, olha só, sou o Cristiano Ronaldo, sei lá o quê, tá ligado? Não preciso responder essa pergunta. Não, é tipo, zoar os caras na caruda, tá ligado? Tem as paradas de que eu não sei quem você é, mas é isso, ele é engraçado. E fora que todo mundo fala que fora isso, o cara é super gente boa, ele é super gente fina, ele gosta das pessoas, tá ligado? Ele é Deus. Pô. Ele é Deus, né? Ele multiplica cara, fãs. Cara, ele criou um site escrito Zlatan no lugar do Google. Que só tinha pesquisa sobre ele, cara. Cara, ele tem um boneco de cera dele mesmo. É foda, mano. Mano, o boneco de cera dele mete gol de bicicleta, velho. Porra, mano. Que você quer de um cara desse, mano? Ibrahimovic é foda, mano. Eu acho que o futebol precisa disso. Precisa de caras como o Ibrahimovic. Como a gente já teve o Romário, por exemplo. Tá ligado? Quem é o Casagrande? Quem é Casagrande? Esse bosta, nunca soube nem chutar no gol. E comentar. E o pior, ele tá certo. Bem, então é isso, Ibrahimovic. Então você sabe, tá criticando o Ibra? Ele não se importa, ele não entende o que você fala. Então vamos pra próxima notícia. Ferguson deu uma notícia na pauta do Marx aqui que ele tinha esquecido. Faxineira se confunde e limpa obra de arte em museu. Caralho, cara, vocês me deram um limite, eu contei por causa desse limite e você faz isso. Vai tomar seu cu. O limite é 5, mano. Caralho, o Carlos mentiu pra mim, filha da... Carlos mentiu pra você, o limite. Claro, cara, eu quero acabar essa porra cedo. Bem, o que aconteceu foi o seguinte, existia uma obra de arte, né, no museu, que era basicamente uma espécie de uma festa, né? Um simulacro. E o que rolou? A faxineira viu e falou: encheram a cara de champanhe nesta porra de lugar. Fizeram uma muvuca e limpou a porra toda. Tá certo, mano. Arte pedante tem que ir pro lixo, né? Arte pedante. Mas era o Marx. E se você parar pra pensar que o cara na real ele só tava enchendo a cara e fez arte? Pedante. Inclusive, porra! Arte pedante, cara, mano. O cara tem que fazer coisa, sei lá, pra zoar, pá. Não pra deixar no... Sabe, no museu é pedante, cara. Faxineira tinha que limpar a porra do museu inteiro. Era ela e Jesus, ó. Cara, mas sabe o que é pior? Tipo assim, eu me pergunto como é que é a parada da organização do museu. Porque, mano, você simplesmente não deixa as faxineiras entrarem onde estão as obras de arte, tá ligado? Você deixa as obras de arte lá. Saca? Pensa um pouco. E a obra de arte não devia estar com nenhuma proteção ali em volta também, ó. Foi bem de boa ali. Não, é, mas isso que é a parte de ó, tipo assim... Você não vai chegar, tipo, a Mona Lisa tá lá, aí tá lá a faxineira passando pano na Mona Lisa, tá ligado? Porra, essa mulher é gorda aí, mano. Vai mandar uma dessa. Cara, mas olha só. Olha essa mancha de dedo aqui nessa merda. Sempre tudo pra eu limpar, caralho. Essa porra desse quadro é bizarro. Todo lugar que eu olho, ele tá olhando pra mim. Porra, nego, pagando dinheiro do caralho nessa porra desses cubinhos, filha da puta. Eu faço isso em casa com os cubos de gelo do meu freezer. Se quebrar, tá com tinta nessa merda. Sai tudo igual, caralho. Caguei ontem no vaso, saiu pintura. Caralho, você tem uma bela imagem da faxineira, né? Uma troglodita, mulher. Cara, mas é muito simples assim, cara. Quem tem empregado em casa, ou parecido assim, sabe que empregado uma hora vai fazer uma merda muito grande. Eu não tenho. Porra. Não sou playboy só igual você. Só você tem, mano. Só você é o playboyzinho aqui. Porque você é um playboy de merda. Bem, já que a gente começou a falar de playboy, vamos mudar de notícia que a gente não gosta de playboy, por isso que a gente não gosta do Carlos. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. E como no Gasper a gente teve um quadro só sobre o Enem, a gente também tem um pedaço aqui só pra falar do Enem. Mas foram coisas um pouco diferentes, né? Temos aqui, cadeirante, após chegar atrasado no Enem, se enfurece, atropela um, deixa três pessoas feridas, o mesmo dia de ter chegado atrasado, pois sua cadeira era movida com as mãos e não com nitro. O próximo Velozes Furiosos vai ser de cadeira. Isso aí foi genial. Cara, eu realmente acho, quando eu vejo um cadeirante, eu penso, cara, tortura, né? Porra, por que você não fala pra uma pessoa, anda de bicicleta o tempo inteiro, até na subida? Porra, é foda, tá ligado? Não dá. Mano, bota um motor nas cadeiras de roda, velho. Bota uns nitro. Bota caralho, velho, já pensou tu poder dar uns túneis na cadeira de roda, velho? Nossa. Aí daqui a pouco aparece umas cadeiras de roda com neon embaixo, tá ligado? Chegando aí, mano, eu já queria ser cadeirante pra poder dar gol de bicicleta. Já queria, né? Se tivesse uns litros, então, mano... Puta merda! Caralho, imagina os drifts de cadeirante, velho! Imagina o jogo, pô! Need for Speed de cadeira de roda, mano! Caralho, ia ser foda, caralho! Puta merda, mano! Aí tunar a sua cadeira de roda, porra! Jogão! Aí tu rebaixa a cadeira de roda, né, Alex? Caralho, a cultura de tuning da cadeira de roda, tá mas ligado? Tu bate e o cara morre, né? O cara voa lá pra puta que pariu. Ah, não, mas o cara já é cadeirante, ele já tá arriscando a vida, já. Não tá nem aí já mais pra isso. Porra, você acha? O cadeirante, ele curte emoção, mano. O cadeirante, ele tá num novo estágio, tá ligado? Ele é superior, entendeu? Tipo negros. São superiores. Eu sei que você não gosta, ô Lozecan, mas a gente... Essa é a realidade. Não, essa é a imagem que vocês têm daqui. Não, mano, a imagem que vocês impõem pra sociedade de que vocês todos odeiam negros e qualquer tipo de pessoa que não seja branco, loiro. Meu Deus, mas... Aqui, mano, o que, que você acharia, tem... cara? A gente sabe que tem uma estátua gigante de Hitler no meio de porra! Tem do laçador, isso sim. Mas aqui, pra nós, quem são esses caras que estão falando são os uruguaios. Os uruguaios, quer dizer, tipo, tem uma política, vai mais pra baixo. Negros e tudo mais. Aí os uruguaios tem um problema com chilenos, né? Tipo, vai eu não sei. Vai passando. É, pô, é tipo, tá aí pra comprovar essa teoria do do Leza canta aí o Suárez, né? Arranjou treta com tudo quanto era negro na Inglaterra, achou maneiro. Mordeu alguns caras aí, meu louco, porra. É que os uruguaios aqui do interior são muito grossos, andam de facão na rua, tá ligado? Mas os uruguaios, os caras que foram tão pro interior que foram parar no Rio Grande do Sul, tá ligado? Sim, lá na divisa, lá em Ribeira. Então, mas não é, deve ser isso, deve ser por isso, eu chuto. Os caras andam de cavalo na rua, tem cheio de carro de cavalo. Caraca, The Walking Dead, velho. Porra, mas não tem a parada de que tem muita gente, tipo, no Rio Grande do Sul, tipo no interior, assim, tipo, de Minas Gerais, que anda a cavalo? Não, não tem. Porra, eu sempre vejo os gaúchos lá, tem um cara todo vestido lá, tomando chimarrão no cavalo. Isso é só pra TV, cara. Ah, tá, é que, a minha visão de todos os outros lugares que eu não fui é pela TV, né? Sim, óbvio, justamente, né? Né, porra. Eles querem mostrar essa tradição que tem orgulho, daí eles põem todo o fio chão todo e andam de cavalo. Aqui em Porto Alegre a gente faz piada com eles até. Pra nós é bizarro. Essa tradição que não traz orgulho de odiar negros, cara, porra. Não dá pra parar. Caralho, não. Que lugar contra negro, cara. Meu Deus. Seus hóspedes estão ouvindo isso aqui, tá? Bem, vamos pra próxima parte do Enem aqui. Candidata do concurso do Enem garante ter sido abduzida na ida ao local da prova e exige que abra um dos portões em Belém. Eu também exigiria, mano. Essas porra desses ET nem pra dar uma carona. Porra, mas deve ser foda. Você é abduzido, você perde a prova, mano. Caralho, vale a sonda anal. Porra, deve ser tenso, moleque. Pô, mas também como é que tu vai fazer a prova com o cu doendo, viado? Mano, os caras... Tem uma boia ali pra sentar. aquela bolsinha pra ele com hemorroida, né? Porra, 3 horas sentada, mano. Os caras nem iam perceber que a mina mal consegue sentar, tá ligado? A mina lobotomizada, tá ligado? Os caras não perceberam essa merda, mano. Coitada da minha. Se bem que eu não sei como ela conseguia fazer a prova, né, mano? Os caras deviam estar mexendo na mente dela. Tava toda zoada. Porra, aí sim que era tirar nota máxima no Enem, porra. É, tem que estar zoado pra tirar nota máxima no Enem. Não, eu já ia falar, mexendo na mente dessa já não constitui cola, esse tipo de coisa. Porra, sonda alienígena passando informação, né, cara? Isso aí não vale não, mano. É, porque até como a gente sabe, todos os alienígenas têm uma cultura do conhecimento, como diz ET Bilu, né? É, busca o conhecimento sim. Meu Deus. Né, o alienígena tem a cultura do conhecimento, então sabe que talvez seja esse o plano deles, né? Talvez os alienígenas estejam se infiltrando, passando no Enem, estejam dentro das nossas universidades, é tudo um plano de dominação. Eu acho que essa é a realidade. Agora, então é isso, vamos pra próxima, que essa já escutou, que já deu no limite, já estamos falando de ET, já e conspiração. Só faltou falar das baratas do espaço. Não, não, essa daí deixa pra falar de mangá merda. É, então é isso aí, vamos embora. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, mata leão em presidente, soco em diretor, auxiliar e árbitro atacam no Amazonas. Que partiu, cara. O fim da base. Mano, isso que é o jogo de futebol. Caralho, esse é foda. Isso sim, valeu 50 pila do ingresso. Cara, isso daí é você pagar. Sim, pense só, olha só como entretenimento. Você vai ver um jogo de futebol e você ainda vê o UFC ao mesmo tempo, cara. Olha só, sem juízo, mexeu o saco. É um combo, né, cara? Se tiver Ring Girl ainda é melhor, tá ligado? Cara, a notícia é a seguinte: a quinta e última rodada da dupla da Copa do Amazonas na noite dessa terça-feira, em Manaus, teve o futebol como coadjuvante no estádio Carlos Zamit. Quem diria que o Amazonas seria um nome tão complicado? É, os jogos acabaram marcados por cenas de violência entre juiz, bandeirinha e dirigentes. Na primeira partida, teve presidente levando mata-leão de auxiliar. Na segunda rodada, o quarto árbitro deu um soco no rosto de um diretor de futebol. Ai, que maravilha. Mas tá certo, mas esses dirigentes, mano, eu sou um saco. Quer fazer valer tudo no... Tem que dar porrada mesmo. É tudo chinelão, tudo chinelão. Cara, mas eu gostaria também de ler um comentário aqui muito, muito, muito pertinente de um cara. Ele diz: onde chegamos? Juiz, bandeirinha, agredindo dirigente, os valores e ações invertidas, Cadê a CBF? Cadê a comissão de árbitros que não pune esses elementos? Eles que devem apanhar e não bater. Cara putão, né? Eu realmente percebi aí que ele realmente tá entendendo bem como funcionam as coisas, né? A reclamação dele é que outra pessoa devia apanhar. Realmente faz todo sentido. Eu não esperaria nada menos um torcedor brasileiro. Ainda mais no Amazonas, né, mano? Onde na aula de educação, aula de educação física você aprende arco e flecha, né? Ah, bem. Eu queria. Porra. Ficar jogando o quê? Ah, vôlei. Caralho, arco e flecha, velho. Arco e flecha, caçar onça, rastrear os animais. Mas antigamente era normal os dirigentes invadir campo. Mas é verdade, mano. A parada é que o dirigente vai jogar. Mas antigamente tinha mais isso. Antigamente os dirigentes estavam lá no meio. Hoje em dia só vai falando, dirigente é burro, né, velho? Vai invadir campo aonde nego se treina, treina desde criança como caçar animal, como matar. Pô, nego é burro, tá ligado? Mas às vezes dá certo. O presidente do Grêmio aqui, o antigo Cacalo, numa final de campeonato, não lembro de que campeonato que era, ele invadiu o campo, era pênalti, quando o time invadiu o campo, pegou e chutou a bola pra fora no pênalti. Não valeu o pênalti mais, foi pra fora. Caralho. Que coisa velho, mas olha só, aí é um bando de coxinha lá, nego mata animal, cara. É nego caça diferente. Onça. Não, não, estão com arco e flecha ali, nada de torcida. Não, é. Porra, verdade. Tá ligado, Zarabatana. Mano. Mas agora é tenso, né, mano? Mas eu acho que se em qualquer lugar do mundo agora, se dirigente invadir, cara, não tem mais o mesmo peso que antigamente, mano. Né? Hoje em dia o árbitro é grande mesmo, dá porrada. Não, hoje em dia carrinho, tem muito mais, que os dirigentes estão gordos. Dirigentes estão tão gordos. Tem um peso muito maior, né, Marx? Fala pra você. O bagulho é louco, mano. Até porque hoje em dia, se você invade o campo, aí tem lá o Felipe Melo. Fudeu. É, hoje em dia o clube é penalizado, os caralho todo, né? Pô, eu sou contra isso, eu sou a favor da violência no futebol. Eu acho que o certo mesmo é briga e porradaria, né? A Grécia entendeu isso e você vê que o futebol deles evoluiu muito, né? Verdade. A Turquia também evoluiu muito quando o Felipe Melo tava por lá, pô. Felipe Melo enfrentou uma torcida inteira? Verdade. Cara, Felipe Melo é um mito mesmo, né? O Felipe Melo é um chinelão com rebaixado com o Grêmio. Cara. Ah, mas também, porra, ele é um mito, não um fazedor de milagre, cara. Ele e o. Aquele lateral esquerdo que o Dunga chamou também. É o Michel Bastos. Acho que Michel. Não. Não, Michel Bastos é. Isso foi na Copa de 2010. É, algum lateral esquerdo que ele chamou, jogou no Grêmio, foi rebaixado com o Grêmio também. Olha só, que coisa incrível, hein? Parabéns. Que merda, hein? Parabéns, hein? Então é isso aí, vamos para a próxima notícia. Gol! Essa dói pouco o ouvido. É, secretária do Distrito Federal manda... Secretário do Distrito Federal manda nude para grupo com o governador e primeira-dama. Esse aí. E aí? É um baita nude, fiado. É. Mal gostosa, né, mano? Não dá pra esperar mais nada do nosso político, né? Cara, assim, eu espero isso dos políticos. Eu só não espero que eles sejam estúpidos a ponto de mandar pro grupo onde tá o outro galera, o governador, né, mano? Tudo banana. Meu Deus. Tu manda assim, pô. Vai que a primeira dama gosta de uma menina, porra, né? Aí tá, já tá até desenrolando homenagem do triciclo aí pro cara, pô. Na real, isso aí é capaz de ter dado certo, né? Ele descolou homenagem pro governador, né, mano? Olha aí as coisas dando certo pra pessoa, né, mano? Nunca se sabe. Essa galera da política é tudo afim da putaria. Pra mim, política é isso. Política é putaria, drogas. Eu imagino sempre, tem lá... Câmera, o Senado. Depois disso ali, os caras dando vários tiros, tá ligado? É isso, cara. Os caras são quase um rockstar, né, velho? Só que é com política, velho. Sabe o Lobo de Wall Street? Pra mim é isso. Isso é Brasília, tá ligado? E na descrição aqui do vídeo, a gente vai, do podcast, a gente vai deixar as fotos dela, tá? Vai, vai. Olhar, acessar aí. Sempre tem, tudo tem na descrição do podcast. Inclusive, mano... É isso aí mesmo. Mas quem tem família sabe, mano. Essa galera mais velha, velho, manda mensagem errado toda hora, velho. Toda hora. Principalmente pra galera mais velha e homem. Porque aí vem aquela putaria tudo errado, velho. Porra. Nossa. Grupo com homem só vem putaria, velho. Mano, eu tenho... Mano, isso que é foda. Você tem um grupo, por exemplo, tem um grupo que é a banda que toca na igreja. Olha só. Meu Deus. Manda um de lá pra te ver. Não. Eles mandam vários nudes, mano. Eu sou o cara comportado, eu não falo nada. Eu fico na boa. Mano, aí vem uns nude. Vem, mano. É. Como é? As freiras peladas. GIF animado pegando. De teta pulando, tá ligado? É só essas merda, mano. E vira e mexe, mano. Esses mandam essas porra, mano. É vídeo do padre com coroinha. Mano, é uma coisa absurda, mano. O padre com coroinha nem fala. Eu sou o acólito da igreja. É uma coisa absurda. Você não sabe o que eu escuto, Lazecan. Mas tu já viu? Não, nunca vi. Já por sorte. Já participou. Por sorte, por sorte. A única vez foi aquela vez que eu comi um bispo. É. Não, nada. Não, nada. Tá chique, hein? Tá pegando o bispo. É, não. Porra, não, o moleque vem, mal começou na vida aí das putarias religiosas aí. Que é isso, cara? São 11 anos de pastoral já. Caralho, velho. Moleque experiente no mundo da viado. Ô, você não tá ligado, meu amigo. Aqui já comi muita hóstia. Porra, a primeira comunhão foi como? Ixi. Você não tá ligado. Delícia, cara. Mano, você não tá ligado quando eu chego num convento, moleque. Porra, o bagulho é sinistro. Mano, falando várias merda aqui, o pessoal da igreja vai escutar. Vai ser exorcizado na próxima. Ah, vai dar uma merda. Ah, caralho. Bem, mas é isso que a gente tem a prova para as notícias. Praticamente nada de futebol nessa porra. Então vamos embora, vamos falar de futebol mundial. Bora falar de futebol mundial. Na última semana nós nem chegamos a comentar dos campeonatos, né, Carlos? É, que rolaram mundialmente. Sei, eu dormi, viado. Esquece disso. Hã? Esquece que eu dormi, cara, não sei. Caralho, você dormiu nessa hora mesmo? Eu nem lembro, cara, você foi ficar falando. É sério, Lozenka, ele dormiu durante o podcast. Meu Deus. Você vê a dedicação do menino, né? Então vamos falar de campeonatos mundiais, vamos falar do campeonato que a gente não tá falando muito aqui, que é um campeonato muito sem graça, que ninguém se importa muito, que é o campeonato espanhol. Essa merda, a gente vai falar mesmo? É, então, assim, em teoria, era pra gente comentar, entendeu? Só pra galera saber que a gente sabe o que acontece nele, entendeu? Cara, tipo, ia ter um jogo que era pra ter sido bom, que era Atlético de Madrid e Valência. Só que o jogo foi um porra de chato, velho. Caralho. O jogo, teve o jogo do Barcelona, o Neymar enfiou quantos gols? 4 gols? 4 gols do Ney. Mas hoje foi legal que na Copa da Espanha, o Barcelona empatou com o time da quarta divisão. Ué, mas até aí hoje foi semana de várias Copas, né? Tivemos o jogo do Bayern de Munique com o Wolfsburg, 3-1 pro Bayern de Munique. Foi um bom jogo, na real. O Wolfsburg conseguiu. Cara, comparação, o Wolfsburg foi muito melhor que o Borussia no jogo contra o Bayern. Foi muito melhor que ele mesmo no jogo contra o Bayern. Também, né? Porque aquele primeiro jogo foi 5, né? Coitado do Dante. O Dante tem uma sina. Mas, cara, a gente teve o Manchester sendo eliminado. Não só isso, nós tivemos o Manchester, nós tivemos o Arsenal e nós tivemos o Chelsea. Sim. E o Liverpool conseguiu ganhar, surpreendentemente. Milagre também, Firmino jogando bola, velho. Caralho. Olha o Klopp aí fazendo o Firmino jogar, mano. Ele deu uma caneta hoje, mas ele deu uma caneta. O maluco foi pra lá 10 metros depois. Cara, quebrou a bacia do infeliz. Foi foda. Caralho, mano. Foi foda mesmo. Mas cara, uma das coisas que a gente ia comentar, assim, o Chelsea tá muito mal, absurdamente mal. O Arsenal tá bem no campeonato inglês. Até aí, né? Até aí, quanto tempo dura? Nunca se sabe, né? E o Manchester, mano, o Manchester é uma zaga lixo. Um lixo, muito mal armado o time do Manchester, péssimo, tá ligado? Faz total sentido o Manchester ser desclassificado, por exemplo, tá ligado? Inclusive, cara, eu não sei, mano, se o time do Manchester, cara, contratou um monte de cara. E eu só consigo desgostar cada vez mais desse time, mano. Cada vez, todo jogo que eu assisto eu acho pior. Tá ligado? Então é isso, saca? Mas no campeonato inglês, Carlos. Qual a perspectiva pro Liverpool? Décimo lugar? Ah, um pouquinho mais acima. Olha só, tem coisas que a gente já sabe o que vai acontecer, ó. O Tottenham, quando daqui a pouco começa a perder, vai terminar em quinto ou sexto. O Everton vai terminar em sétimo. O Arsenal vai terminar em quarto, tá ligado? Então tem chance de o Liverpool terminar no quinto, aí talvez passar, sei lá. Depende também do... Depende muito também do mercado de inverno, né? Estão falando, estão várias especulações aí, tá ligado? Tirando isso, pô, não sei, tipo, a gente sabe que o Chelsea tá fudido, então, ó. Cara, a minha perspectiva, honestamente, tendo em vista o que a gente teve até agora de campeonato inglês e como os times estão, eu acho que o time do City ainda tem pra se acertar e ele ainda é o líder, tá ligado? Eu acho que tem tudo pro City ser campeão de novo, cara. Eu não duvido não, velho. Eu não duvido até porque, tipo assim, o time do Arsenal, ele não tem banco, foi demonstrado hoje. Hoje não, ontem. Não tem banco. Em comparação com o time titular. É, então, o Arsenal ficar tocando junto com o caminho com o City é mais complicado. E o United é aquilo, velho. Porra, se o ataque não funciona, com certeza eles tomam um gol. Não, o time do Arsenal, ele é muito, muito fraco, cara. É o time do Manchester, quer dizer. O problema do Manchester é que, assim, ele tem um ataque brilhante. Tipo, se não der dos caras jogar pra caralho e tal, mano, o time do Manchester perde. E, tipo, e perde muito feio, cara. Um time incapaz de defender. Ele é incapaz de defender. É um time muito mal armado, tá ligado? É muito consistente. Ele... que não dá, o time do Manchester não consegue jogar, tá ligado? Aí você comparar com o time do Manchester City, que o problema tem sido simplesmente entrosamento. O time do City não é ruim, tá ligado? O time do City não vai mal, tá ligado? Você não vê o time do jogo do City, você fala, puta, que merda, hein? Que bosta, tá ligado? Só não tem camisa. Não tem camisa nenhuma, não tem história, é um time sem a alma, né? Mas fora isso, ele tem tudo, assim, tem pra melhorar ainda por cima. É um time que ainda pode ser melhor, e ele já é o melhor, entendeu? Mas vai cair fora da Champions, como sempre. Ah, mas até aí é impossível, né? Isso aqui é um milagre. Isso aqui é um milagre, né? Isso não vai acontecer mais nunca. Esquece, cara, esquece. A Juventus jogando mal, chegou lá, a camisa bateu forte, velho. É. Não adianta, esse time não vai conseguir nada. Bem, já que a gente falou de Juventus, vamos falar do campeonato italiano. Fiquei sabendo que o Honda jogou centralizado, né? Por isso que o Milan ganhou, pô, 2-1. Não foi? Foi isso, eu fiquei sabendo que foi exatamente isso. É por isso que a gente tá comentando aqui do campeonato italiano, porque é só por isso que a gente comenta do campeonato italiano. Bem, como a gente já sabe, a Juventus tá mais braga do caralho, a Roma assumiu o primeiro lugar e a Inter continua a mesma merda. E a Atalanta, como é que tá? Porra, a Atalanta tá brilhando. É o time da Itália, pô. É o melhor time da Itália. Tá fudido, hein? Melhor time da Itália é o time da Atalanta, eu vejo que... cada vez melhor. Então tá bom. Cada vez melhor. Ganhou da Lazio. Ganhou da Lazio na última rodada. Oh, ah, então tão bem. Porra. E adivinha só. Adivinha só. Rafael Tolói, moleque. No banco. É. Merda, que vaza. Não vou mais torcer pra Atalanta. Claro que vocês realmente acharam que o Tolói ia ser titular? Mano, Tolói. Olha o fim da base, aquele jogador que enganou todo mundo, não tava no Goiás, é craque, nunca jogou nada. Nossa, Rafael Tolói é muito ruim, mano. Rafael Tolói é muito ruim. Goiás é muito fácil, cara, na moral. Caralho, Rafael Tolói é muito ruim, cara. Mas o Atalanta ganhou da Lazio. O time da Lazio que também não é... cara, não é ruim, entendeu? Mas é inconsistente também. Faz tempo, né? Não se mantém, tá ligado? Desde que o Hernandes saiu, cara. Esse time não é o mesmo, cara. Saiu o Profeta. Não dá, velho. Não dá. O que eu fiquei surpreso foi da recuperação do Napoli, cara. O Napoli veio voltando muito bem, tá ligado? Comparação com o que tava no começo da temporada, é assim, é um avanço colossal, tá ligado? Bom, e a Fiorentina? A Fiorentina ainda tá se mantendo, né? Eles estão empatados, né? Tanto o Inter de Milão quanto o Napoli e Fiorentina estão empatados com 21 pontos, né? Eu gosto do time da Fiorentina. É, principalmente pela camisa, muito bonita. Né? Mas no. Assim, o problema é que, cara. Esses times italianos, cara. Tipo, não dá pra você confiar muito, tá ligado? Ainda mais que apareceu numa crise fodida, faz tempo que eles não lideram mais internacionalmente. Sim, o time do Milan tava uma esperança, pô, tá bem melhor que o ano passado, não consegue porra nenhuma. A Juventus de, tipo, um dos melhores times do mundo, caiu pra uma draga absoluta. Também, né, vendeu os atacantes, tudo. Não, a Juventus vendeu tudo. É. Até o Pirlo. Vendeu o Negão. Não, deixou o Pogba, que é o jogador mais caro, tá ligado? Pelo menos quando vendeu o Pogba, consegue comprar um time inteiro de novo. Ou não, né? Faz igual o Tottenham, sai gastando dinheiro do Bale e contrata mal pra caralho. É a Juventus, mano. Não é assim também. É a Juventus, tava até querendo contratar o Oscar, tá contratando bem pra caralho. Ah, mas não contratou o Oscar e veio o quadrado, tá ótimo. Porra, eles contrataram o jogador certo do Chelsea. Tá ligado? O Chelsea tá um lixo completo, ainda bem, glória ao Senhor, eu quero que continue assim eternamente. Ah, só saiu o Mourinho que eles acham jeito, hein? Não, não. Não sei se vocês viram um dado curioso, todo o terceiro ano do Mourinho no comando, o time dele desanda. Ah, mas é o Chelsea também, né? Ajuda. Ajuda. O Chelsea ajuda, né, gente? Porra, time bosta do caralho. Né? Enquanto isso, a gente tá tendo no campeonato alemão. O que que a gente tá tendo no campeonato alemão? Olha só, o Bayern de Munique vai ser campeão de novo. Eita porra, já tá 7 pontos diferentes. Não só isso, não tá perdeu, não empatou, só ganha, filha da puta. Ganhou todos os jogos até agora. Como é que é o nome do técnico mesmo? O Guardiola não quer renovar. Não? Ele gosta de desafios, né? Era assim, é. Assim com o Barcelona também. Ele vai pro City, cara. Será que ele vai pro City? Ah, o City, não. Olha que eu acho que ele não vai conseguir fazer nada no City. Tem alguma zica no City que não dá certo não, as coisas lá. O City tem uma zica, mas eu imagino... Assim, eu não gosto da forma com a qual o Guardiola treina os clubes. Mas eu tenho que dar o valor dele como técnico. Ele é um ótimo não, técnico. E ele é bom olheiro. Ele traz um monte de jogador bom que funciona junto. Pô. Eu acho que o City às vezes contrata demais só por nome... Sabe, daí não dá certo. Porra, mas o Guardiola talvez fosse alguma coisa. O time do City na última janela, pra mim, foi um dos que foi melhor, tá ligado? Ele tá também acho. Tá muito bem, cara. Tipo assim, o elenco do City é muito bom. Imagina o Guardiola com esse time, tá ligado? É. Porra. Porra, será que ele faz o Sterling as peidas chutar pro gol? O Sterling já tá acertando o gol, Carlos. Pô, não, é bom você acertar o gol quando você tá debaixo da trave. Cara, mas é isso, velho. O De Bruyne e o Touré, os caras deixam várias oportunidades de boa pro Sterling. É só empurrar, tá dando certo, mano. Mano, você tem que acertar a realidade. O Liverpool deixou o Sterling embora, ele tá dando certo? Não sei. Velho, não importa, foram quase 60 milhões de libras já. É dinheiro para caralho, dá pra comprar outra história pro Chelsea. Ué, e o Firmino tá se pagando pra caralho. Velho, relaxa, daqui a pouco ele vai acertar. Daqui relaxa, a pouco ele entra. E futebol inglês é bem diferente do alemão. Mano, acha, velho. Mas se você for falar do futebol alemão, o Douglas Costa, moleque. Mas você é craque, é gremista. Não. Isso aí. Olha, você é o melhor jogador que ele tem. Ele é nojento, moleque nojento. Nossa, o Eru é o cara preconceituoso com os jogadores. Eu odeio muito o Douglas Costa, mas eu odeio ele ainda mais por ele estar jogando bem. Eu odeio ainda mais por ele ser bom. É isso que eu odeio mais nele. Eu odeio os haters, isso sim. Eu odeio ele porque ele é bom. Entendeu? O Douglas Costa acerta um cruzamento, eu falo, filha da puta. Aí ele meteu... Tem que odiar o Davi Luiz Pereba, o... Não, eu odeio demais, não. Não, nossa, o Davi Silva. Luiz eu odeio... Nossa, o Davi Luiz eu odeio pra caralho. Não, o Thiago Silva não. Ah, não, é... Bah, não. Não. Agora eu sei porque tu gosta de Bleach, cara. Tá nossa, mano. Agora comentando... Pô, você gosta de Bleach. Caralho. Mano, o Thiago Silva, mano, tá ótimo. Você já viu o Davi Luiz, mano? O Davi Luiz é chinelagem. Mano. Não, se você, mano, eu garanto você, se alguém vem nesse podcast, eu convido e falar bem do Davi Luiz, mano, eu mando embora. Eu prefiro ele que o chorão do Thiago Silva, que vira uma bíblia. Nem fudendo, tipo, nunca. Chora, faz nunca, pena demais, nunca, fica. nunca. Thiago Silva pelo menos consegue dominar a bola direito. Com a mão, tu quer dizer, né? Com a mão, melhor do que o Davi Luiz faz. O Davi Luiz... O Davi Luiz, ele não joga de zagueiro, tá? Ele fica na zaga, mas ele sai, é um imbecil. Não, o Davi Luiz, ele não sabe o que significa esquema tático. E movimentação. Ele também não faz a mínima ideia de pra que isso serve. Não sabe também o que é corte de cabelo. E nem sexo. Esse aí ele não sabe de jeito nenhum, minha gente. A cara de manja-rola. Já. Olha, se o Davi Luiz chupar um pau, ele já tá fazendo mais do que ele faz hoje em dia como jogador de futebol. Meu Deus, o nível decaiu, hein? Cara, não, o Davi Luiz é muito lixo, cara. O Davi Luiz é um lixo absoluto, completo. Nossa, não tem nem como, cara. E fora isso, campeonato francês. Algum de vocês está assistindo o campeonato francês? Não, pera aí, um parentezinho lá no alemão. O meu Hamburgo tá em décimo, não tá mais perigando cair, então já tô feliz. Caralho, hein? Hamburgo. Hamburgo. Caralho, cara, só torce pra time merda. É azul preto, cara, é Grêmio, então Hamburgo. Caralho. Porra, pega o azul e branco, o Schalke. Menos não, eu não sei, mas eu tenho simpatia pelo Hamburgo, bobagem mesmo. É bobagem mesmo, realmente. Bobagem, tô... bobagem. É bobagem mesmo. Bom, o Leverkusen voltou a jogar bem. Eu gosto do time do Leverkusen taticamente, apesar de individualmente ter um jogador time também. Chato da porra. Ah, mano, você viu o último jogo? Chato. O Borussia é maneiro. Não, o Stuttgart porra, tá pra cair de novo. O Borussia é foda, o Borussia é foda. O Stuttgart tá pra cair, mas porra, é maneirão. Eles todos, quase todos os jogos entram uma Mercedes boladona naquele estádio, pô. Quero que o Hoffenheim fique também. Mano, mas o Stuttgart toma cacete demais, mano. Esse time tá jogando mal pra cacete, velho. Nossa, tá um time de três temporadas, né? Não, nossa, tá muito ruim, mano. O time do Stuttgart serve pra tomar goleada, velho. E pra apresentar a Mercedes. E pra apresentar a Mercedes. Além de tomar uma goleada. Mas até aí eu prefiro o time do Wolfsburg, que apresenta os carros da Volkswagen e ganha. É, carro popular, carro do povo. Carro do povo, ó, tá funcionando pra eles. É carro do povo que é dono da Porsche. Uhum. É o significado, né, do Volkswagen. Cada Mercedes que o estúdio que apresenta tinha que ganhar pelo menos 3 pontos, cara. Eu tinha pelo menos ganhar 3 pontos pelo carro, né? É isso. Pra compensar um pouco, né? É, meio ponto já tá bom. Já tá bom. Pro Stuttgart? Porra, pra caralho. Não, mano. Pro Bayern não importa, agora pro Stuttgart? Ah, o Bayern se foda, cara. Vai se foda, é. Cada vez que o Bayern for babaca, ele tinha que perder 2 pontos, cara, na moral. Caralho, tem uns times aqui que subiram no passado que tão razoável. Aquele Ingolstadt, que tá em oitavo. Não. Tem Darmstadt, que tá em décimo. Darmstadt. Porra, é essa. É. Não, tem uns times do Frankfurt, tá razoavelmente. Mas o Frankfurt já tem um pouco mais de história. Tem, mas é um time que tá bem mal já há algum tempo, tá ligado? Mas ano passado, se não me engano, teve um que subiu da Série B que tava super bem, depois se fudeu, perdeu tudo no segundo turno e caiu. Sim. Mas isso acontece com alguns times alemão. Isso aconteceu com o Mönchengladbach até agora há pouco, não tava jogando porra nenhuma, não tava jogando nada. Voltou agora, tá ligado? Agora tá jogando bem de novo. Bem, mas é isso, a gente já falou de muita coisa. Eu ia comentar do campeonato francês, mas eu sei que nenhum de vocês assiste. Ninguém assiste o campeonato francês além de mim. Olha só, o Paris Saint-Germain tá com 29 pontos e o segundo colocado tá com 22. A gente não vai comentar isso, cara. Caralho, a gente comentava. O Bordeaux tá muito mal, cara. Vamos se fuder. O Bordeaux tá muito mal. Ano passado tava loucão. Tinha a porcaria do Lyon jogando bem, tinha o Marseille com o Bielsa. Era o primeiro ano do Bielsa, sempre funciona. Aí tinha o Paris Saint-Germain. Então o ano passado tava loucão. Esse ano, porra, nem cancelou as drogas, velho. Fudeu. Não cancelou, não. É que o Paris Saint-Germain não tá zoado que eu tava no começo do ano passado, tá ligado? Quer dizer, ainda tá. Porque o Cavani tá jogando titular, ele é uma bosta. Mas é que esse ano não tem nenhum segundo time que possa ameaçar. Não tem, que é o segundo colocado é o Angers, tá ligado? Porra. Angers. É o Angers e o Caen, o terceiro. O Caen. Porra, são os melhores times da França. E o Saint-Étienne, porque o Lyon nem é tanto assim. Então é culpa dos outros. O PSG tá fazendo o que tem que fazer. Não, mas é o que eu falei, o PSG no começo da última temporada ele tava bem pior, tá ligado? É, ele tava tropeçando. Ele tava tropeçando muito. Só que assim, eu vou falar pra você, é realmente isso que o Ozecan falou. Porque o time do PSG não tá jogando bem. Tá jogando com o Ibra e Cavani, mano. Tá uma bosta. Eu tô deixando o Pastore no banco, velho. É a decisão mais estúpida que você pode fazer. Olha, eu tô pensando, eu vou deixar o Cavani titular e o Pastore no banco. Parece muito genial essa ideia. Vou deixar um poste em campo e ver se funciona. E o meu zagueiro é a merda do Davi Luiz. Caralho, mano. Quebra com o Thiago Silva do lado. Não, joga Marquinhos. Olha. Ah, o Marquinhos tá jogando. O Marquinhos é bom, mano. Marquinhos é bom. Pra caralho, mano. Você não vem falar aqui mal do Marquinhos. Mas o Marquinhos tá jogando muito bem. O Marquinhos sempre paga pau pro Marquinhos. Mas o Marquinhos tá jogando muito bem. Quem tá jogando muito bem na lateral do... É o Arrier na lateral do Paris Saint-Germain. O Negão joga muito. Ele joga muito bem, cara. Ele marca muito bem, ele tem uma subida muito boa. Cara, é bizarro. Ele é tipo o Sorin, tá ligado? Mexe a porrada de gol de cabeça. Mano, mas não, mas ele é muito bom esse Aurier, cara. Eu gostei muito dele. Foi um ótimo achado do Paris Saint-Germain. Quem joga bem na lateral esquerda, infelizmente o Brasil tá muito bem servido de lateral esquerda, é o Maxwell também. Mas é, esse cara aí conseguiu ficar titular. Eu pensei que ele não ia mais conseguir jogar em time grande assim. Não, e ele tá titular. Jogando bem. Ele é muito consistente, tá ligado? Pô, a grande vantagem dele é essa. Tipo, você raramente vê o Maxwell errando, tá ligado? É. Isso que é surpreendente. Só que é difícil você, por exemplo, entrar na seleção brasileira quando você tem Felipe Luiz Marcelo, tá ligado? É. Ele deu azar de pegar a melhor safra de lateral do Brasil. É, se fudeu. Tomou no cu. Mas falando sério, Marcelo vem jogando muita bola no Real Madrid, mas muita bola. Voltou a jogar muito bem. E o Felipe Luiz, agora que voltou pro Atlético, também tá muito melhor, tá ligado? Os dois. Então, tipo, fudeu muito. Fudeu quem muito. Quem deve estar se chorando, os pitangas, é o Mônaco, né? Aquele infeliz que comprou o Mônaco. Puta que pariu. Não conseguiu nada com o Mônaco. Ah, cara. Não, mas ele tá cagando pro Mônaco. O problema sim, é que agora ele tá separado cagando da mulher, cara. Que problema. Mano, ele, caralho. Você falou que bilhões, cara. É regra da vida. Compre as coisas, não se foda com a mulher. Exato. Caralho, cara. Bilhões por causa de uma separação. Vai por causa de uma xota, velho. Foi foda. Mano. E o Mônaco foi um dos times que mais lucrou na última temporada, surpreendentemente. Ah, ele foi bem até na Champions, né? Foi. Também pegou o Arsenal, né? Pegar o Arsenal, mano. Qualquer um passa, até Chapecoense, né, mano? Faz tempo que o Arsenal não tá bem. Faz tempo aí, uns 70 anos. Na Champions? Vida inteira, inclusive. Então é isso aí, vamos embora. A gente já falou muito de futebol mundial. Vamos falar um pouco de futebol nacional. Já vou falar de campeonatos nacionais aqui. Queria aproveitar o momento. Temos um gaúcho aqui. A gente não fala muito de futebol do Sul, né? Até porque não tem ninguém aqui do Sul, né? Lamentável. Mas é até bom, porque eu imagino o Ero falando. Então só essa aí merda da gente aqui. Nossa. Tem que falar mal de racista, mano. Nossa. Caralho. Esse é o podcast inteiro, assim. É. Olha só que coisa. Mas o que você tem caraca, que falar se do... se o podcast daqui sai assim, eu imagino como é que o podcast deles sai, tá ligado? Nunca. O podcast do Gecko nunca. Não, né? Tá saindo agora. É, né? Tá saindo. Olha só. Finalmente tomando vergonha na cara. De lançar um podcast. Tem quantos? 400 horas? Terminou de escutar não, agora? Não, só 15. Não, 15 não, tem 16. Ah, tá, nossa, que erro. Eu errei o nome aí. Aprende aí. O Marcos não tá nem escutando. Eu fiquei surpreso dele saber de alguma coisa que acontece no site. Ele participou do último. Olha só! Eu só sei por isso, né? Caralho, o Eero Marques participou de um podcast. E ele falou mal pra caralho de um monte de coisa. Do que você falou mal, Eero Marques? Cavaleiro do Zodíaco, Reborn, sei lá, um monte de World coisa. Art Online. Tá certo. Mas falou bem de Bleach, né, Alec? Mas falou não bem deixou de nem Bleach. Pôr Bleach no podcast, porque senão a gente ia falar mal. Vocês falaram dos animes da temporada? Sim, esse foi o primeiro. O próximo a gente vai falar de obras ruins que todo mundo gosta. Essa temporada tá meio ruim, tá? Caraca, obras ruins que todo mundo gosta. Cara, vocês vão ter trabalho. Vocês vão. Porra. Porra, vai ser difícil, hein? Porra, se fosse no tempo da MD, a gente tava fudido. Com tralhas junto? É, nossa, aí... Tá porra. É, mas a temporada de animes aí tá bem fraca, né? Principalmente pra uma temporada de outono, né, cara? Tá uma merda. Pelo menos o Gundam tá salvando a temporada. Caralho, você tá assistindo o Gundam? Tô. Caralho, eu nem tentei porque eu tenho medo de cagar em Gundam em minha infância. Não, pior que esse tá muito bom, velho. Tá? Eu só tô assistindo Concrete Revolution, que tô achando bacana. Ah, esse daí é um dos melhores. É, tá bem bacana, né? Eu gostei muito da narrativa de mostrar os últimos episódios já. Muito foda, né? Muita hora, né? É, Subetegai Fininaru, ok, mas não dá pra saber ainda o que tá acontecendo, né? O Evante Man é só pela diversão, mas eu acho a história uma bela bosta. É o Noragami, a continuação que o Noragami divertiu. Caraca, rapidão. É sério que o futebol nacional tá tão empolgante assim que a gente tá falando sobre anime? Exato. Daqui a pouco a gente vai estar falando de algum mangá de futebol. Exato. Bem, mas Lozekan, você que é do Sul, fale um pouco aí sobre o Brasileirão. né, com sua visão aí, porque não, a gente precisa aproveitar, né, o cara novo tá aqui no podcast, eu falo, o que você tá achando, que a gente fala só da nossa opinião o tempo inteiro, né, é bom ter os contrapontos. Tô achando do Brasileirão? É. Tô achando que o Grêmio tem que ganhar as partidas e ir pra Libertadores uma vez. Mas o Grêmio vai classificar, cara. Vai, precisa de 6 pontos. O Grêmio vai classificar. Eu acho muito difícil o Grêmio não classificar, principalmente tendo visto concorrentes. Mas tu acha que o Grêmio passa o Atlético? Não, não, acho que não. Eu acho o Atlético que tá muito consistente, cara. É que assim, o Atlético é, acho que ele é muito faceirinho, tá ligado? O cara tá sempre atacando e toma muito gol também. É tipo o Palmeiras, só que o Palmeiras tem jogador ruim, então, né? O Atlético, ele dá umas merda muito grande, cara. Os jogos ganham, às vezes eles perdem. Isso que é foda, tá ligado? Não, o Corinthians, cara, o Atlético, pra mim, já é campeão. Já é, não. Isso pra mim tempo, tá, né? Tá óbvio. O Atlético eu vejo jogando numa vibe tipo o Bayern de Munique, então o Manchester, tá ligado? Tipo, dá tudo certo, 4x0. É, dá verdade. Tudo errado, 4x0 pro outro time. Tá ligado? Mas é meio isso, é meio isso. E, assim, apesar de tudo, apesar dos pesares, o Atlético ainda é o time que apresenta o melhor futebol, tá ligado? Tipo, de todos. É o mais divertido. É o que mais empolga, né, cara? Tu gosta de ver o jogo. Sim, se tem, assim, tem dois times que eu olho e falo, esses jogos eu dou valor pra assistir, que são os jogos do Atlético, surpreendentemente do Sport. O Sport é bom quando é na Ilha do Retiro, né? Sim. Mas o Sport tem um time rápido, é um time que agride bastante. Bem leve também. Que nem o Santos agora. O Santos tá sendo legal. O Santos tá muito melhor. Eu não queria comentar do Santos, porque, bem, né? São Paulo tá um cacete na Copa do Brasil, bonito. Vareio pouco agressivo. Pouco agressivo foi. Foi só uma espetada violenta, cara. Porra, São Paulo não gostaram. Na verdade, São Paulo deu sorte. Porque podia ser muito mais. O primeiro jogo, até ok, tá ligado? Porque o Santos atacou só 3 vezes e fez 3 gols, só isso, né? Só 100% de eficiência. Mas agora nesse segundo jogo, mano, São Paulo deu sorte. É pra ter sido muito mais. Nossa, o time de São Paulo é ruim, cara. O time de São Paulo é ruim. E o do Santos ainda é muito bom pra ajudar. Pra ajudar, eu tinha falado isso. O time do Santos é bom. Assim, se o time do Santos pega umas 5 rodadas antes e começa a jogar desse jeito, aí tava foda. Aí tá disputando o título, com certeza. Com certeza, não. Tá aproveitando a boa fase dos seus jogadores, né? Claro. O Lucas Lima joga muito, tá ligado? Pois é, tá todo mundo encaixado agora jogando bem. Não adianta, né? O Marquinhos meteu um golaço, né? Puta golaço. Tem o Giovani ainda, né? Que tá substituindo agora. Sim, sim. O Giovani é muito bom. O Giovani é diferente. O time do Santos joga diferente com o Giovani, né? Até porque o Giovani é o cara que pega a bola e consegue sair driblando. Sim, caramba. Sim. Aproveita muito mais. Ele aproveita... O Santos é um time que acaba jogando um pouco mais pelas alas agora. Com o Giovani ele acaba um pouco indo mais pro meio, né? Aproveita um pouco mais essa mobilidade dele. Eu tava até brincando com o Lucas, cara. Que minha voz antes ficou bonita, né? Que teve um lance que eu tava vendo do Lucas Lima, que ele pega a bola do lado da área, ele vai driblando o time da zaga inteira do São Paulo. Aí ele chega no outro lado da área, ele trava e cruza. Só que ele cruza errado, mas tipo, ele driblou uns 6 caras do São Paulo, assim, tipo, de rua. Vou passar driblando, galera. Fui. Tá jogando FIFA. Mas, cara, tipo assim, a diferença de um time montado, né? Que, pô, vamos falar sério, ninguém esperava isso do Santos com o Dorival, né? De montar tão rápido assim o time. Do Dorival, assim, os últimos trabalhos estavam vergonhosos, né? Não, ninguém esperava, né? E é engraçado ele ter que voltar pro Santos, um time que ele fez um trabalho foda já, né? Mas essa. Aí, tipo assim, eu Santos, tem mais instituição, Santos não chegaram assim, mas eu gosto de uma coisa do Santos que é, tipo assim. Os caras realmente apostam na base, tá ligado? E, porra, vira e mexe dá certo, entendeu? Tipo, é engraçado como alguns times, como, por exemplo, nesse ano, o Palmeiras, contratam a gente pra caralho, mas não vai lá e olha pra base, tá ligado? Tipo, porra, não dá chance pra galera. Não, e outra coisa legal nesse lance da base do Santos é que tu vê os jogadores da base, eles amam o Santos, tá ligado? Eles jogam uma vida. Sim. Não, mas eu acho que assim, é uma questão de você dar oportunidade, né? E você recebe em troca disso. Como o Santos é um time que, desde sempre, os meninos da Vila sempre foram super bem aproveitados, tem toda uma estrutura. É um bagulho cultural lá. Então, tipo assim, e eu sei, e quem vai em Santos, eu sou aqui de São Paulo, você vai pra Santos e tal, cara, você vê. E é isso, tá ligado? Tipo. A molecada curte o Santos pra caralho, porque eles sabem que se eles forem bons, eles vão ter oportunidade. Isso vai acontecer. E existe uma estrutura. A estrutura de base do Santos, a forma com a qual eles treinam esses moleques, eles estruturam eles, é incrível, tá ligado? É diferenciado, né? Sim, e... Ah, uma coisa que eu vejo é o contrário de São Paulo, que tem uma puta estrutura pra base, mas também não sabe usar. Fica aliciando os jogadores, só isso. Ah, mas é foda. O time do São Paulo é foda. Esse ano, tá usando muito moleque da base, porque não tem jogador, tá ligado? Mas só por causa disso, porque quando não é, não usa. E isso que é foda, porque às vezes o São Paulo tem um jogador, um moleque que é bom, vamos supor, tinha o Auro, né? Tinha o Auro. É. Já desperdiça o moleque, deixa fora. A casa de todos é hoje, cara. Sim. O torcedor brasileiro é chato, cara, porque eles não dão chance, cara, pros piá. O jogador novo oscila, é a coisa mais normal do mundo. Ele vai mal no jogo, já vai. Daí o ruim vai mal no jogo. Não, no próximo ele pode ir bem. Nem todo jogador vai sair da base e vai ser tipo o Neymar, tá ligado? Que vai arrebentar, vai destruir todo mundo, tá ligado? Não é assim. Mas a maioria demora pra amadurecer. Mas o Neymar no início ele oscilou, pô. Tanto que era aquela época do filé de borboleta com o Vanderlei, tá ligado? Ah, mesmo assim, o oscilar do Neymar naquela época já era... Ah, ele metia o balão, metia o rolinho e tal. Mas tipo, não era... Era o oscilar, você... O moleque destruiu o jogo, vira e mexe. Não é um oscilar, tipo... Ah, o cara... Não dá pra você dizer exatamente se o cara é bom ou não, tá ligado? Porque tem muito jogador, que principalmente depende da posição, tá ligado? O atacante, por exemplo. O atacante vai precisar fazer gol. É muito questão de momento e tal. Agora você pega um zagueiro que é necessário consistência ou um volante e tal. Você desenvolver o jogo desse moleque, não vai ser de primeira, cara. Você vê aí o exemplo, o Miranda. Tinha que passar 30 anos pra agora ele tá no ápice da carreira dele, tá ligado? É brabo, né? Entendeu? Então, tipo assim, tem que ter calma, não adianta, tem que saber. É, tem muito também de um moleque que sobe e de vez em quando ele era, jogava na posição na base, tá ligado? Mas, pô, futebol de base é muito diferente de futebol profissional, né? Sim. E de vez em quando a melhor posição pra ele no futebol profissional é outro, só que os caras não dão tempo de um moleque ser testado em várias posições e tudo mais e tal. De vez em quando não dá tempo nem de o técnico tentar fazer isso, né, pô? Sim, é tudo na base, o resultado imediato. Foda. Sim. É foda, porque você vê agora o exemplo claro, a diferença Santos-São Paulo. O moleque que vem da base do Santos, ele é realmente inserido no time do Santos. Ele é colocado dentro do esquema tático da equipe do Santos. Ele vai ser trabalhado. O contrário dos moleques que foram colocados no São Paulo, eles não foram eles entraram na fogueira, tá ligado? Tipo assim, a gente precisa de gente, vai lá e resolve o nosso problema. É, nessa hora o cara não consegue, é muito difícil. Não adianta, é só você pedir. Imagina se os marmanjos já sentem a pressão. Imagina um piá ali, um guri novinho. Não vai dar, não dá certo, tá ligado? E assim, hoje o time do Brasil, eu tô vendo muito essa tendência de time do Brasil, que é os times aproveitarem os chamados refugos, né? Aproveitarem jogadores de outras equipes. O Grêmio se aproveitou bastante, né? Dá um exemplo aí, o Maicon, que eu tanto odeio. Mas o Grêmio faz isso bastante tempo, né? Não, o Grêmio faz isso há bastante tempo, assim. O Jeromeus, né? O Jeromeus é muito bom, cara. Puta que pariu. Ele tá fazendo uma excelente temporada. A gente chegou até a falar de possibilidade aí, seleção brasileira, se tem o Davi Luiz, bota o Jeromeus. Não é porque eu sou gremista, mas pra mim ele é o melhor zagueiro do Brasil. Pra mim ele é Gil. Pra mim ele é melhor que o Gil, porque no Corinthians o Gil tem uma puta de uma proteção lá. Não, mas é... Ele joga no Grêmio, tá ligado? Eu acho que, assim, os dois são muito bons, entendeu? São bons. É bom também aquele Jomar lá do... Não, é Jomar. Gemerson, do Atlético Mineiro, né? Sim. Gemerson é muito bom zagueiro. E novo. Novo, né? É. O time do Atlético Mineiro vem fazendo um ótimo trabalho. Assim, há quantas temporadas já esse time do Atlético Mineiro que é competitivo mesmo, né? Desde que o Ronaldinho foi pra lá. Desde que o Ronaldinho. É bastante tempo. Porque tanto que o pessoal comentou muito com a saída do Ronaldinho, Tardelli. Putz, será que esse time do Atlético iria se manter? Todo mundo discutiu muito isso. E surpreendeu. É engraçado como, né, o time do Atlético, pra mais cortar, ele encontra caras pra ser o destaque, tá ligado? Por exemplo, antes era o Ronaldinho. Primeira chegada do Ronaldinho, que impacta até a Liberta, né? Aí na Copa do Brasil foi o Tardelli, o grande cara. E depois sai o Tardelli, por um momento curto, foi o Guilherme. E agora, tipo, é o Pratos, ou então é o... Não, e antes teve o Bernard, cara. Lembra o Bernard? Aí saiu o Bernard e o Fernandinho jogou bem pra caralho, tá ligado? O Fernandinho jogou bem no Atlético Mineiro. Hoje em dia você tem caras, o Luan vem dado muito certo. O Luan tá destruindo. No Atlético Mineiro. Cara, que surpresa. Cara, eu gosto muito do futebol do Luan, eu comento várias vezes aqui. É um jogador diferenciado, ele ama jogar futebol, tá ligado? Sim. Realmente. E assim, você tem o Marcos Rocha também. Bom, Marcos Rocha é baita lateral, né? Muito bom lateral. Então, assim, fala no Chupa Flash, eu gosto muito, que é o Rafael Carioca. Sim, esse daí teve que sair pro exterior pra aprender a jogar. Aqui no Grêmio ele era muito bom, mas ele era volantão, tá ligado? Ele saiu pra Rússia e aprendeu a jogar. Ele faz outros toques no meio do campo do Atlético, ele organiza todo o time. Sim. Joga muito. A base, eu sempre falo, a base da teoria desse time do Atlético Mineiro pra dar certo, todo mundo ali sabe o básico, tá ligado? Todo mundo ali tem toque de bola, sabe? Sabe tocar. Tipo, não é um jogo. Não é tipo. Mano, você pega uns times assim no Brasil, supor Flamengo, tem uns caras lá que não sabe tocar a bola, tá ligado? Ah, é triste mesmo. Entendeu? Agora você pega o Atlético Mineiro, todos ali você fala, não, esse cara dá. Dá, entendeu? Dá pra você colocar no jogo. Qualquer um deles, eles sabem tocar a bola. Pode não ter um craque brilhante, absurdo às vezes, entendeu? Mas todos sabem tocar. E isso tem feito. E todos os times que tem meio que isso, no Brasil tem dado certo. Porque você não ter um jogador assim, já é o bastante, saca? A consistência no Brasil, ela é extremamente fundamental, tá ligado? É, o time oscila muito se não tem isso. Sim, aqui no Brasil é foda. Você tem muitos times que fogem a isso, tá ligado? Muitos times, a maioria dos times, tanto que os times que estão em primeiro, você vê que tem isso. O Palmeiras estava bem, e agora por causa dessa oscilação, tá ligado? Por ter caras como o Egídio, tá ligado? Que tipo, que caiu, cara, saca? O Palmeiras era aqui pra ter o melhor grupo, né? De tanto se contratou. Eu também acho, mas tipo assim, tu fala do Egídio, por exemplo, mas o Egídio do Cruzeiro jogou muito bem. Mas o Egídio é aquele cara que, assim, tu não pode depender dele. Ele vai ser um cara. Não, é, né? Tipo, ele, se ele for um jogador, se ele tiver um time encaixado e colocarem o Egídio, ele vai jogar bem. Entendeu? Mas o Egídio tava bem. Ele vai conseguir chegar ao fundo e dar cruzamento certo. O Egídio é um bom lateral de cruzamento. Tipo, ele chega no fundo e cruza. Entendeu? O Roberto não cruza, por exemplo. É, exatamente. Sim. E nesse quesito, tipo, você olha e quando tiver bem encaixadinho, o time vai. Só que o time do Palmeiras hoje é uma grande bagunça, tá ligado? É bola pra frente e resolvo. Isso aconteceu... É a correria do Dudu. Sim. Isso aconteceu muito com a saída do Gabriel Jesus, tá ligado? E outra coisa, qualquer um que viu o Egídio no Flamengo não confia em Egídio de nada, cara, na moral. Não, sabe, eu concordo contigo. É. Eu concordo contigo, assim, a passada do Egídio pelo Flamengo foi horrível. Tipo, a torcida do Flamengo queria matar o Egídio. Eu conheço um amigo meu que, porra, ele era nível João Paulo. Entendeu? É que ele viu a grande fase dele justamente no Cruzeiro, né? É, cara, é engraçado como hoje o time do Palmeiras, ele tem a lateral de esquerda que era odiada pelo time do Flamengo, pelo torcedor do Flamengo, que era Egídio e João Paulo. Era literalmente essa a lateral de esquerda do Flamengo. Entendeu? Mano, e aí contrataram a peso de ouro pelo Palmeiras, né? Pra ter uma noção que o Palmeiras também contrata mal pra caralho, né? Não, sim. E assim, o Palmeiras teve a grande dificuldade da saída do Gabriel Jesus, que tava jogando muito, né? E tava consertando isso, porque ele desafogava o Egídio, o Zé Roberto vinha pra meia, tá ligado? E aí resolvia, tipo, consertou o time do Palmeiras, tá ligado? Não, o Gabriel jogou hoje, pô. Sim, mas ele tava fora, é o que eu tô falando. O time do Palmeiras desandou ali, tá ligado? Acho que o grande problema não é nem esse. O problema é, tipo assim, são dois caras que estão fora do time e não vão voltar, tá ligado? Tipo assim, um era o Robinho que voltou hoje, sim. E tipo assim, ele voltou meio campo, porque o Robinho voltou só hoje. Cara, e o Robinho... Gabriel e Aroca, tá ligado? Depender do Robinho, tá ligado? Mas é um cara que para a bola, tá ligado? Não, tipo, ele tá jogando bem, tá jogando bem. Entendeu? O time do Palmeiras precisa de caras que parem a bola. Tipo, no início do ano, entre aspas, no início do ano, tinha três caras que, mal ou bem, não tem tanta essa característica, mas consegue fazer isso. Tipo, o Aroca e o Robinho são caras que conseguem fazer isso. E tinha o Gabriel pra dar porrada. O Gabriel não sabe dar porrada. Ele jogou no Botafogo, eu não sei que ele sabe dar porrada, tá ligado? Não, sabe aquele cara que, assim, ele sabe dar porrada e ao mesmo tempo ele sabe jogar bola? Sim. É o Gabriel. O Gabriel sabe fazer os dois, entendeu? Então, tipo, ele é o Busquets que o Brasil merece, tá ligado? Porra, mas o Gabriel tem habilidade, moleque. O Gabriel tem habilidade, porra. Dá, porra, é diferente, tá ligado? É ruim quando você tem que jogar, tipo, com o Alione Motion, tá ligado? Aí é foda. Cara, eu gosto de futebol do Alione. Fez golaço de pênalti. Mudou o Alione, golaço de pênalti. Agora o futebol do Motion, O Motion é um lixo completo. O Alione tem outra coisa, o Alione é novo, cara. Nego não lembra, mas o Alione tem 19 anos. Nossa, caralho. Ele é muito novo, né, cara? Pra ter uma noção. E eu acho ele habilidoso, tá ligado? Só acho que ele é cru, tá ligado? Tipo, ele é novo, realmente. Sim. Bem, a gente teve o negócio da Copa do Brasil. Tivemos Palmeiras classificado nos pênaltis. Né? Toda discussão de arbitragem, né? Que. Queira ou não. Velho, tipo, eu não sou tricolor, não, mas foi roubado pra caralho. Não teve nenhum dos dois pênaltis, velho, na moral. Bem, né? No Sport TV o primeiro pênalti falaram que foi fora da área e na Globo falaram que foi pênalti, né? Ah, mas a Globo é a Globo, né? A Globo faz isso, na real. Ela pra mim, foi fora da área ali o primeiro. Também. Não, eu acho que também. Eu acho que pior que esse, o pênalti aqui no Rio de Janeiro foi pior, tá ligado? Que puta, que pênalti. Mas eu acho que no pênalti de hoje era mais o lance do Bandeira, porque ele que tava olhando ali na linha, né? Sim, sim, você concorda, tio. Sim, sim. É, assim, apesar de tudo, eu vi muita reclamação contra a arbitragem e tudo mais, mas a triste verdade é que o time do Fluminense também não ajudou, tá ligado? Hoje não. Tem jogo contra aqui no Rio, jogo, pô, o Fluminense acabou com o Palmeiras. Foi, sim, porra. Sim. É, mas hoje o Fluminense jogou com a menos, o Fred tava trotando no campo. Nossa. Né? É verdade, meteu um gol aí. E daí ele tava lá só pra levar a bola na área, mas ninguém não cruzava nunca. Aí quando cruzaram, ele fez gol. Daí time, pararam de cruzar de novo. O time do Fluminense só teve um momento que foi no momento do gol, tá ligado? E um pouco depois que o Palmeiras deu uma acalmada e tal. Mas fora isso, o jogo inteiro foi do Palmeiras. E tipo, o Fluminense poderia ter ido melhor, tá ligado? Poderia. O Fluminense depois do gol ficou uns 15 minutos na pressão ali, né? Sim, poderia. E queira ou não, aí, por mais que o jogo tenha sido roubado, tá ligado? Por mais que tenha todos esses problemas de arbitragem, ainda foi pros pênaltis, tá ligado? Saiu o negócio. E aí nos pênaltis o time do Palmeiras foi bem melhor. Puta que pariu, mas aqui é mal assim na casa. Por que eles fizeram pênaltis, cara? Se iam botar algum na lista, por que cobraram pênalti? Já sabia o resultado. Cara, o time Eu demitiria aquele Eduardo Batista agora. Só mano, porque se fosse o Gum pra bater. Mano, o time que coloca o Gum pra bater pênalti tem um problema sério, né, cara? Ele ainda fez mal, ele não tomou nenhuma distância. O time que bota o Gum pra jogar tem um problema sério, né? O time que bota o Gum pra jogar tem um problema sério, cara. Cara, na moral, eu acho que desde a infância dele tem problema sério. Que, pô, vai ter nome feio assim na casa do inferno. Ele sempre foi ruim, cara. Aqui no Inter ele foi corrido, velho. Foi mesmo, né? Foi, pô, putz. Cara, mas o cara ele é muito grosso, velho. É. Dá não, velho. Aquilo ali não é jogador de futebol, não. A única coisa que o Gum fez na vida dele, que foi maneiro, é que um dia vocês podem pegar aí parte do arte da violência, é a voadora que ele dá no jogo contra um time do... É um time argentino, ou então contra o Libertar, uma parada assim, que ela pulou pelo Fluminense, que ele dá uma voadora, uma voadora tão linda no maluco, que assim, sabe aquela voadora que a trava do vai certinho no rosto do maluco? Então? Meu Deus. Essa é a única coisa bem feita dele no futebol, velho. E o Fluminense é uma façanha, conseguiu ser campeão brasileiro com o Gum de titular. Exatamente. Sim. Nossa, mas o Gum é ruim, cara. O Gum e Luiz Eusébio, agora é só que coisa disso. Meu Deus. Nossa, o Brasileirão devia estar uma merda aquele ano. Ah, coisa pra você, o negócio tá triste. Não, mas também o ataque era sinistro do Fluminense, porra. É. Tinha Conca também, né? Sim. Conca jogou todas as partidas do campeonato, foi coisa impossível, mano. Bem, então é isso. Foi mal cortar, era Conca e Deco no meio campo do Fluminense. Porra, aí foi uma época foda, né, mano? Tem esse detalhe, era Conca, Deco, as quatro de ataque era Sheik e Washington, Coração Valente. Bah. Era pouco foda isso aí, hein? Coitado do Washington, veio comandar o Caxias aqui e caiu pra Série B do Gauchão. Rebaixado da Série C. Nessa época, o Washington no Fluminense, o Washington eliminou o São Paulo na Libertadores, igual a 48 no segundo tempo. Eu lembro disso. Ah, isso foi épico. Ah, foi na época que o Adriano jogava pelo São Paulo. É. O Washington, inclusive, tem uma carreira brilhante, inclusive. Passou pelo São Paulo, foi bem pra caramba, eu amava o Washington. Washington é foda. O Washington é foda, mano. O Washington jogou, mano, realmente, o cara tinha um problema no coração, velho. Ele é o cara dos super campeões da vida real. Verdade. Né, mano? Fazia as piruletas, louco, cara. E ainda podia fazer a piada com várias músicas do outro Washington. Caralho, ainda podia falar que é presidente, né, mano? É, o bichão. Porra, o Washington era zica, mano. O Washington é demais, incrível, mano. Bem, a gente teve o Chapecoense jogando contra o River Plate. Que pena, né? Mas eu tava torcendo pra Chapecoense e ao mesmo tempo não tava torcendo. Porque eu não queria que surgisse uma complicação aí pro Grêmio futuramente. Né? Nunca se sabe, né? Mas eu gosto de Chapecoense, tava torcendo pra eles. Não, a Chapecoense... Tá bem, claro que tu vai gostar das... É claro que tu gosta de Chapecoense, daquele 5x0 que eles meteram no Inter, né, velho? Puta. Cara, pra vocês terem ideia, aqui é proibido falar de Chapecoense. Sério? Odeio. Nem quando o Grêmio perdeu agora, eles não fizeram nenhuma piada, eles ficaram quietinhos. Muito engraçado. Porra, mas a Chapecoense é um time foda, mano. A Chapecoense é tipo da zoeira. A Chapecoense é da hora, porque quando ela subiu pra primeira divisão, ninguém dava nada pra Chapecoense. Chapecoense vai ser rebaixada de novo, tá ligado? Não, não. Ela tá na primeira divisão e de quebra ela dá várias goleadas no time grande. É o time copeiro. Cara, é sua pra caralho. mano, e ainda nunca caiu. Mano, essa Chapecoense é foda, cara. Time grande. Não, é legal que é time novo, né? Time novo organizado, não, não tem dívida. Sim. E assim, aposta nos jogadores menores, tá ligado? Não, aquele Camilo joga muito. Camilo, Apodia. Bito Apodia. Apodia. Apodia tem 6 anos e corre pra caralho. Como o Camilo Apodi não é, é o Flash, também, velho. É que a gente não sabe, mas ele é o Flash. Não, Apodia com 100 Bolt dá Apodia, né? Dá Apodia, né, cara? Umas Olimpíadas do Rio. Cara, mas é foda, eu vi os jogos, cara. O problema da Chapecoense foi no primeiro jogo, porque dava pra ter ganho, cara. Dava pra ter ganho, cara. Eles sofreram muito na bola aérea. Puta, cara. Eu fiquei muito triste, cara, porque você viu o jogo, você vê que o time da Chapecoense era melhor, era mais bem organizado, tá ligado? Bem mestrenado, né? Pô, só que o time do River, cara, sei lá, velho, essas cagadas que esses times a gente... É, uma pena mesmo, né? Porque, por exemplo, em Chapecó, que é a equipe do Rio Grande do Sul, foi uma mobilização, assim, parecia que, nossa, aconteceu um... caiu um meteoro lá, sim, toda a cidade parou pra ver o jogo e tal. Sim, mas eles ainda conseguiram ganhar, né, pelo menos. Foi uma mobilização grande o suficiente pra os caras receberem o River Plate gritando segunda divisão, cara. É foda, mano. Mas o time da Chapecoense é um desses times pequenos aí que tá crescendo bem, tá ligado? É. Tipo, eu gosto do time da Chapecoense. Não vai ser rebaixado, principalmente nesse brasileiro, tendo em vista como tá agora. Eu acho difícil. Sim, mas é. Vai ser rebaixado por um bom tempo, cara. Na moral, ficar porque esses times que... assim não vai, mano. Tendo em vista a média dos times brasileiros. Voltando aqui, cambaleante, cara. Eu acho que é capaz do Botafogo cair de novo e a Chapecoense ficar. Eu acho fácil, viu? O triste, sim, tu vê a Chapecoense, ela tem potencial pra ser um time, por exemplo, grande, assim, um dia, mas daí tu olha de que estado que ela é, de Santa Catarina. É. Daí não dá, tá ligado? Lá as cotas tudo dividido igual, o presidente tá 100 anos na poder, né? Não, mas a cidade é pequenininha, é complicado pra Chapecoense, vai ficar sempre nessa vida aí. O foda é o Chapecoense ser um time pequeno, esse que é a complicação maior. É. Não vai receber investimento da cota, sim, de TV. Na própria cidade lá de Chapecó tem mais torcida do Grêmio e do Inter do que da Chapecoense. Sim, mas se precisar aí, os torcedores de São Paulo, mano, tamo junto, Chapecó é nóis, tá ligado? Segundo time, vou comprar a camisa do Camilo, moleque, pode deixar, velho. É, e teve também o Atlético Paranaense sendo humilhado pelo Sportivo Luquen. Nossa, mas... o maluco mete um golaço. É, um golaço. Sim. Nunca mais ele faz na vida também. Porra, mas esse time do Atlético Paranaense, mano, ele tem uma sina, velho, na vida, velho. Tem mesmo. Não sei como é que ganhou um brasileirão ainda. Tem uma sina na vida, mano. Não adianta, cara. Não importa o que faça, esse time do Atlético Paranaense não consegue, cara. E o Cristóvão se fudendo de novo. Muito, né? Ladeira abaixo. Ah, já era, né? Já era. Foi, né? Acho que não rola mais. De qualquer forma, assim, a gente teve esses jogos aí que a gente tinha que pra comentar, né? Final das contas, a gente vai ter final da Copa do Brasil agora. Palmeiras e Santos. Já, a gente sempre faz uma aposta aqui de quem ganha no final. Isso vale um ponto extra no bolão. Isso é fácil. Isso é bem fácil. Quem ganha? Santos, né? Putz, eu odeio porque o Tomás torce por Santos. É. E todo mundo sabe que eu odeio o Tomás, né? Mas é bom, cara, pro São Paulo. Deixa o Santos ganhar, abre uma vaguinha ali pro São Paulo. É, eu acho é que é como se o São Paulo também fosse pegar essa vaguinha, né? Mas... Exato. Mas, cara, São Paulo disputando com quem? Com o Sport, nunca se sabe se vai parar de jogar bem ou não. O Palmeiras que oscila que nem doido. Cara, o time de São Paulo é muito ruim, cara. Só tá todo mundo oscilando, não duvido, cara. Bem, eu vou... Eu quero que o Inter possa. Eu ainda... Porque se o Palmeiras ganha, cara, você não pega um Santos. Agora, se o Santos ganha, tem chance de pegar o... Sim. A vaga ali. Eu acho que vai. Eu acho que o Santos ganha também. Eu acho bem, bem difícil que seja o Palmeiras. Cara, eu acho que o Santos ganha e pior. Vai ganhar. Vai empatar um jogo e vai ganhar o outro, não perde. Mas é que o Santos na Vila, mano. O Santos ganha na Vila, velho. O Santos ganha na Vila de qualquer jeito, cara. É só ver como é que vai ser o jogo na Arena, Palestra. É nem isso, você também, como é que vai ser a disposição dos jogos, cara? Quem vai jogar em casa primeiro, quem vai antes, vai ser... É, o sorteio amanhã. Provavelmente a final deve ser no Allianz Parque, né? Porque a Vila é pequena. Ah, é verdade. O Santos tem essa parada. É o estádio mais bonito também. O Allianz Parque é um baita estádio, cara. Quem tem a oportunidade de ir no Allianz, ver alguma partida, eu tive a oportunidade de ir, cara. Não, sério, se eu fosse esse time do Santos, ia mandar um jogo no Pacaembu, mas eu duvido muito que jogo vai mandar no Pacaembu. É, melhor garantir na Vila... Não, Malhar garante na Vila mesmo. O Pacaembu, Carlos, ele tá há muito tempo sem jogos. Ele não tá bem, cara. Não vai. O gramado tá bem zoado. Não, é isso não. Tô falando de renda. Tem mais espaço pra torcida, né? É, mesmo assim, no, eu, ué, eu não recomendo. É outubro de local, tá ligado? Mesmo assim, pro futebol do Santos, eu não recomendo pra Caimbu, cara. Você vai ter um jogo pior. Ah, tem um mês aí pra arrumar, que foi reacertado as datas, né? Agora é só dia 25 de novembro e 2 de dezembro. Nossa, dezembro, cara. Sério? O Brasileirão já vai ter terminado? Já. O Brasileirão termina, lógico, no outro final de semana, tipo... Ah, tá. Porque senão ia ser, né? Acabou o exemplo, fica todo mundo olhando pra Copa do Brasil. Vai ser meio idiota isso. Não é? Vai ser bem, bem foda, tá ligado? Ah, mas até lá, praticamente, eu acho que o Brasileirão até lá só vai ter disputa da... do rebaixamento. Não, mas... Então, o Vasco já vai ter caído. É, mas eu acho que a disputa pelo quarto lugar é possível tá rolando. Não sei, eu também acho que não... Acho que não... Não sei. É, tendo em vista o Santos, se o Santos conseguir realmente aproveitar esse espaço que tem até lá, tá ligado? Acho bem provável que seja... Siga nesse embalo aí. Bem... Mas é isso que a gente tinha pra comentar de futebol nacional, acho que a gente tinha pra comentar pro futebol de hoje. É, então, tivemos participantes do Sul, olha só, falamos de Grêmio. Aê! Olha só, que coisa, citamos o nome do Maicon. É? Olha só. Crack? não exagera. Capitão? Não força a barra, eu tô te deixando no podcast, não força a barra. Não força a barra. Bem, então é isso, vamos pra arte do rolinho. Começa mais uma Arte do Rolinho. Os lances, as jogadas, os rolinhos, as canetas. É o Pana Show, aqui no Prorrogação. E vamos para mais baixo da Rolinho, esse momento. Eru Marques, que momento é esse? Mágico e maravilhoso. Aê, olha só, Eru Marques. É isso aí, assim que eu gosto, Eru Marques. Momento mágico e maravilhoso, esse momento onde você, fã, ouvinte, escutador do Prorrogação, manda e-mails e comentários, quando vocês mandam, né, seus filhos da puta? É bom voltarem a mandar. Cadê a galera? Cadê o Igor? Cadê o nosso amigo Miguel Almeida? É, cara, pô, a galera tava aparecendo gente nova. Pô, eu sei que tem gente nova no Twitter seguindo Prorrogação, tem gente nova me seguindo, mas cadê os comentários? É, porra. A gente minha participação vai trazer uns gaúchos, pô. Nossa. É isso, hein? Olha, é bom trazer mais gaúchos, seria bom. Eu não posso comentar nada sobre isso. Pode sim, cara, deixa de ser babado. Ela não escuta, ela hoje não gosta sim, de futebol. Hoje sim, hoje não. Ela não escuta o Prorrogação porque ela não gosta de futebol. Mas, então, cara, você pode falar a putaria que você quiser, tá liberado. Mas, por garantia, é melhor ficar quieto. Eu garanti um caralho. É só porque você não tem namorada, né, seu filho da puta? Bem, de qualquer forma, mandem seus e-mails para prorrogacalcast@gmail.com, mande nos twitters para o @prorrogadeluxe, tem a nossa página no Facebook que o Crive ainda vai fazer ela funcionar. Se ele fizer e não faz a vida dele funcionar, vive bêbado, perdido por aí, sendo sodomizado por travestis, né? É a vida que cada um escolhe pra si, né? Alguns escolhem, né, trabalhar, viver, namorar outros, resolvem, né, ficar bêbado e dar o corpo travestis. É a vida. Sodomizado. Caralho, velho. Eu tô imaginando o Crive pegando o travesti ET agora. E não chega no Enem. Não chega, ele passou já no Enem, mas não chega pra fazer a prova dele na faculdade. Bem... então é isso, comentem, mandem e-mails, também faça o favor de visitar o Gecko Gear, nosso amigo Lozecan, né, tem podcasts agora, né, Lozecan? É, tá chique agora. Vocês falam de futebol no seu podcast? Não, né? Não. É, mas... Não, só antes dele, o que irrita todo mundo, cara. Cara, o Lozecan tava vendo o jogo do Internacional, começou a comentar, eu comecei a falar em cima, cara, os caras foram a loucura, mano. Caralho, a gente não vai começar essa porra, não, ficar vendo essa merda desse jogo. É mais importante que o podcast. Mas é mesmo, o jogo de futebol é mais importante que o podcast. No primeiro podcast, o Tente até botou, eu falei, puta merda, gol do Palmeiras. Nossa, esse cara é um puto comigo. Mas como assim? Não pode? Não pode. Ô Zé Cansa, você tem que comentar, olha só, o futebol é tão importante que tem um podcast sobre futebol. Entendeu? O futebol é mais importante, cara. Muito mais. Muito, com certeza. Muito mais que desenho japonês, né? Quem liga pra desenho japonês quando você pode ver homens sarados correndo atrás de uma bola? É, com as pernas depiladas. Nossa, é uma maravilha, é uma coisa incrível. Futebol moderno, isso aí é nóis. Nossa, Luquita, te amo. Também tem brigas. Também tem briga, tem treta, tem UFC, você tem o dirigente batendo no bandeirinha, é coisa louca. Não, futebol é isso, é a loucura. Né? É, mas é isso aí. Carlos, o que a gente tem pra arte do rolinho hoje? Cara, três rolinhos que eu já coloquei aí. Deixa eu abrir aqui. Eu sei que um rolinho é do Roberto Firmino, que é um rolinho que ele deu quando tá jogando pela seleção. E é bonito, velho. Ele dá uma canetinha pra trás, assim. Ele tá indo em direção final, ó, linha de fundo. Ele dá um rolinho pra trás. O segundo é do Giovinco, que ele dá duas canetas no mesmo lance. E a primeira caneta é muito bonita, que ele tenta dar uma roleta e ele não consegue, a bola fica travada, e a maior que vai tirar a bola dele, ele dá uma de letra, libra. Ele dá o dibre. E aí depois ele dá outro dibre e cai, leva o maluco. E a última, caneta suave. Mó tempão, né, que não rola com uma caneta suave. Nossa, caneta suave. Né? Kaká também dando duas canetas ao mesmo tempo, guiras assim, igualzinho de ovinho. Né? A primeira é mais dividida, assim, é meio feia, mas a segunda vale a pena, é bem suave, é bem linda, porra, é estilo Kaká. É foda. Não devia estar na seleção, mas tudo bem, né? Não devia estar na seleção, mas é bonito. Bonito, Kaká é bonito demais. Você olha pro Kaká, nossa, que isso, né? Ele alegra meu dia. Se meu dia tá ruim, eu olho uma foto do Kaká. É isso que eu faço, né? Tá mal então, hein? Não, que isso, Kaká é bonito. É bonito, pô. Kaká é pintoso. Kaká é bonito. Mas já foi mais. Não, já foi mais, é a idade, né? Mas eu gosto desse ar mais maduro que ele tem agora. Meu Deus. É. Depois dessas três amanhãs, se for mulher, melhor. Bem. Porra, tu gosta de um pilf, mané? Pilf? Pilf? Pilf agora. A gente vai introduzir o pilf agora. Bem, então é isso aí. Bem. Vamos embora, arte do rolinho, vamos embora pro bolão. Então vamos embora para mais um bolão. Eu novamente esqueci de fazer a contabilização do último. Ah, foda-se. Foda-se, a gente também não tá com tempo pra essa porra. Eu provavelmente continuo sendo o líder porque eu sou o Bayern de Munique do bolão. O Eno Marques talvez tenha passado o Carlos, quem sabe, né? É, ok. Não. Será? Fica aí a dúvida no ar, né? Sei lá, deve ter algum ouvinte aí que deve ter feito as contas. Vai saber. Pô, os caras não mandam nem e-mail, cara. Tu acha que a gente fez a conta? É, mas quando os caras mandam e-mail, eles têm uma análise completa da rodada, de todos os jogos, de tudo que a gente falou no podcast. Não, mas fosse eles mandarem a porra de um e-mail a cada podcast mais curto. Não, eles vão acumulando, fazendo um loading na parada e depois soltam uma pica do tamanho do Kid Bengala pra toda a gente. É. Bem. Comentem. Vamos falar de bolão. Né? Como teremos Champions League, a gente só grava o podcast agora depois da rodada da Champions, pra falar do que importa, né? Vou colocar aqui alguns jogos da Champions League! Primeiro jogo é o jogo entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, que eu espero que não seja uma bosta novamente. 0-0, jogo de comadre. Pra mim vai ser 1-1, jogo de comadre. Vai ser 2-2. Não vai ser jogo de comadre. Caralho, o Real Madrid vai ganhar. Tranquilo, 3-1, 2-1, por aí. Nossa, primeiro jogo. O PSG vai pipocar. Nossa, primeiro jogo foi uma diversão, hein? Nossa, meu Deus. Nossa, foi animadão. Olha só, a volta do surpreendente Arsenal e Bayern de Munique. Ah, velho, 3-1 Bayern de Munique. Não, 3-1, tá doido, 7-0, velho. Tá levando, eu sou um catiço, velho. 4-0, Bayern de Munique. Nossa, eu vou num 3-1. 3-1, suave. Tô ali, hoje eu tô quieto, né? Eu só fiz uma vez, tomaram 0-0 na ida, mano. Cara, eles tão puto. Eles tomaram, mano. Eles tomaram no cu, mano. Você sabe que o Bayern de Munique, mano. Mano, chegou na Alemanha, mano, é 7. É foda, moleque. Vai ser cara, tenso. Cara, não é 7. O Arsenal não tem o Dante. Cara, eu tô nem ligando, cara. O Shakhtar também não tinha, mano. Eles tão um pouco. Mas o Shakhtar tinha molecadinha nojenta, velho. Não importa, mano. Quem se importa com essa merda? Bem, vamos embora. Vamos falar um pouco aqui, então, de campeonato inglês. Teremos Chelsea e Liverpool. Meu Deus, isso é difícil. Merda. Olha, pra mim vai ser menos um a menos dois. O Liverpool ganha de menos um, é claro, né? Cara, vou de 2-1 o Liverpool, Mourinho é demitido. É, vou nessa também. Eu vou de, puta, 1-0 o Liverpool. Demissão do Mourinho é ponto extra, né? 1-0 Liverpool, gol de quem, cara? Puta, vai que ser mesmo? gol escroto, vai ser gol do Saku, viado. Aí, ah, meu... Gol escroto foi a piada? Não, pior que não. Só agora eu percebi, mano, o gol escroto do Saku. Caralho, mano, que merda, velho. Vocês não prestam, viu? O Saku vai meter as bolas... Lá dentro do gol, no buraquinho. Meu Deus. Então devia ser 2-0, mas não, vai ser 1-0, só é molopó. Meu Deus, vocês realmente não prestam. Vou falar pra você uma coisa. Bem, então eu vou pro próximo, nossa próxima partida. Eu pensei aqui, nossa, tem vários jogos pra eu escolher. Qual será que eu escolho? Roma ou Inter de Milão? Puta. É em Roma o jogo? Não, é na casa da Inter. Ai, cacete. Cara, eu vou de 2-0 Inter, 2 gols do Condobiá. Pra mim vai ser 1-0 Roma, gol do... Sei lá, do Florenzi. A casaca da Roma é meio merda, mas foda-se. 2-0 Roma, 2 gols do Totti, ressurgiu das cinzas. Acho que vai ser 2-1 Roma... 5 vitórias seguidas. Acho que tá embrasado. Não tô levando em conta o quanto o Condobiá é foda, mano. O quanto o Condobiá. Não mesmo não, velho. Mano, o cara eliminou o Arsenal sozinho, mano. Ai, meu Deus. Mas isso não é muito difícil, velho. Ah, mas o cara é foda. Caralho, meu Deus do céu, cara. Lá vem você com essa merda. E bem, pro nosso último jogo do bolão, eu resolvi pegar um jogo muito nada a ver, muito escroto, que ninguém vai assistir, que é PEC Zwolle Groningen pela Liga Holandesa. Ah, cara, pensei que era de novo o clássico. Puta, do PEC Zwolle, né? com o PSV, é o clássico de Pi. Não, é o PEC Zwolle contra o Groningen. Ah, o Groningen vai ganhar. O Groningen é mais, tem mais camisa do que esse outro aí, que eu nem sei quem é o que é. Nossa, que absurdo, cara. Eu sei disso porque eu joguei Brasfoot quando era mais novo. Que absurdo. É uma boa, não, mas é uma... Porra, não, parabéns, cara. Eu respeitei essas coisas. É. Por lembrar do Groningen. Cara, pra mim não tem essa. O PEC Zwolle é mito. O PEC Zwolle é zica. 4-2 PEC Zwolle. Cara, eu vou de 1-0 PEC Zwolle, porque no Gro ninguém faz gol. Nossa! Ah, conseguiu superar a piada de antes. Meu Deus! Nossa, velho, vai ser 1-1. Essas piadas tu conta pros hóspedes? Vai ganhar gorjeta nunca. É que você não viu o cara. Vai ganhar gorjeta. Ah, é por isso que ele assalta, tá vendo? Mano, gostou da minha piada, não toma. Vou roubar o sabonete aqui, quer ver tomar banho. Nada, vou botar o sabonete de crack. Meu Deus do céu. Vai, cara, cagar e vai limpar a bunda com sabonete e depois botar no box. Ó. Meu Deus do céu, olha o que eu tenho que escutar aqui. Bem, então é isso que a gente tem pro bolão. Na moral, vocês são foda, por isso que eu não gosto desse jogo, porque aqui ninguém gosta das minhas piadas. Não, para. Chega. Para, chega. Para. Nossa, ele tá se forçando muito pra dar um nome pro podcast. É isso. Nossa. Vem, ó, vamos embora, vamos lá. É isso aí, galera, mais um podcast do Prorrogação que se chega a mais um fim. chegamos ao final desse podcast, né? Como sempre, dessa vez convidado especial. O que, que você achou da sua primeira participação aqui? Maravilhosa, tirando o Eero, maravilhosa. Olha só, Eero, você tá bem quisto. Voltarei mais vezes. Sem o Eero. Qual a condição? Ai, caralho. Bem, mas é isso aí, mais um podcast da Prorrogação. Não se esqueçam de ir atrás do Lozekan, o contato dele, do Gecko Gear, tá todo aí. Atrás, no... não literalmente, né? Talvez, só pra deixar claro. Você não sabe? Vai que é um moreno lindo e sensual. Eu saio pra lá. Bem, mano, ele não gosta de moreno, cara. Ele gosta de alemães lá, o que as suecas, tá bom. Bem, contato aí do Gecko Gear, do Lozekan. Escutem o podcast do Gecko também. Tá tudo aí no, na descrição do site, do podcast. Tá tudo aí. Acesse. Tá tudo bem feito por mim, que faço tudo nessa porra. Então é isso aí. É o podcast. O Carlos se manteve acordado o máximo que ele pôde. Cara, eu tô acordado, que milagre. Agora eu vou dormir. Por meia hora. Quase isso, tipo, puta, vocês só fodem com a minha vida, mano. Muito triste. Bem, porra, é triste pra caralho. Na moral, eu espero muito que você seja atropelado, que vocês dois sejam atropelados. O outro não, a partidária lá não precisa não, mas vocês dois aí sejam atropelados pelos cadeirantes, tá? Um nitro. Um nitro, é claro. No meio do drift. Ai, caralho. Bem, então é isso aí. Obrigado a todos que participaram. Obrigado a todos que escutaram. Então é isso, até a próxima. Tchau. Caralho. Ele tu mudou a imagem aqui. Inicial do outro? Não, né? Hã? Ela é estuprador de porco. Não, não mudei. Se sou eu que faço a imagem inicial mesmo, foda-se. Pior que eu ia descrever errado, mano. Mas é porque você fala no podcast que tá escrito errado, caralho. Mas, porra, você escreveu o errado, caralho. O quê? Ah, porque tem que adivinhar como tá escrito errado. Isso tem que estar no extra, cara. Você escreveu errado. E esse devia ser o nome do podcast, você escreveu errado. Não errado. Vai, que já acabou. Não tá dentro do podcast essa merda. Meu Deus. Como é que eu ia saber como tava escrito errado? Você tá escrito errado, cara. Caralho, tá errado, porra. Já com 2-2, tu tá errado ao quadrado. Você falou, ó, tá escrito errado. Eu só escrevi errado. Maluco, cara, cara, só que você boa noção, velho. Vai tomar no olho do cu vocês, cara. Vamos ser atropelados pros cadeirantes, vamos. Marido. International Superstar Soccer Deluxe.